Viva a liberdade, rapaziada. Muitos um. Valorize a sua liberdade. E aí, negão? Mal veneno, quem tá lá, hein? Milita, rota civil. O sistema põe na mira quem não tem, você já viu. Certo pelo certo, aí neguinho sem dar falha. Quanta mãe que sente falta do filho em casa, pai. Mãe desempregado, irmão. Mó desespero da porta pra fora. Só querem nosso erro, o vigia do banco. Mão branca do mercado, o diz que denuncia o Zé Povinho lá do bairro. O dia tá calor, o dia tá chegado. A cara é dar um rolê no Bobosca em pleno sábado. O dia tá calor, o dia tá sossegado. A favela tá curtindo e os coxinha tá atacado. Dia de semana nem dá pra dar um peão. Só sobrou a escola fazer o que, né, João? Futebol com os irmãos, sangue bom é a cara. Um respeitando o outro e dá todo mundo em casa. Sorriso no rosto, né, não? Sem maldade, esse som eu dedico às favelas. Liberdade por aqui, o tempo voa, é muito bom a liberdade. Escolha o seu caminho, fique longe dos covardes. E o que eu peço pros irmãos é paz, felicidade. Para o meu pai que me guarde. Todo mundo usou, é muito bom a liberdade. A liberdade, a liberdade. Capão, no mudão aqui quem fale não treme. Eu ando pra caralho, olha pra sola do meu tênis. Sem querer tirar, eu curto bem a liberdade. Eu só fico imaginando como é atrás das grades. De A a Z eu mando um salve pra rapa. E aí, Franco da Rocha, que se for dos magnatas. Esses dias no peão, eu trombei um parceirão. Diz que moto, carro, tudo cedo é ilusão. E aí, sangue bom, então pare e pense. A vida tá sofrida, eu também sou sangue quente. Por aqui o tempo voa, é muito bom a liberdade. Escolha o seu caminho, fique longe dos covardes. O que eu peço pros irmãos é paz, felicidade. Para o meu pai, que me guarde. Todo mundo usou, é muito bom a liberdade. A liberdade, a liberdade. No peão de XT, de CB, ou de D. Pra se os coxinha ver, muita calma e paciência. Cortando a coab, sentido e no top. Andando na moral e a liberdade em um cofre. Que vira no domingão, é colar com os irmãos. Ponta firme é ponta firme, ramelão é ramelão. Humildão, bem de vida, todos têm o seu destino. Tenha fé e coragem, é só isso que eu te digo. O que cê quer pra mim, pra vocês eu quero em dobro. Paz, felicidade é o que eu desejo pro meu povo. Por aqui o tempo voa, é muito bom a liberdade. Escolha o seu caminho, fique longe dos covardes. E o que eu peço pros irmãos é paz, felicidade. Para o meu pai que me guarde. Todo mundo usou, é muito bom a liberdade. A liberdade, a liberdade. Todo mundo usou, é muito bom a liberdade. Como é atrás da grade. Todo mundo usou, é muito bom a liberdade. Escolha a liberdade, que longe a liberdade. O que eu peço usou, é muito bom a liberdade. A liberdade, a liberdade. Todo mundo usou, é muito bom a liberdade. É desse jeito, é muito bom a liberdade. A liberdade, a liberdade. Todo mundo usou, é muito bom a liberdade. A liberdade. Todo mundo usou, é muito bom a liberdade. Escolha o seu caminho, fique longe dos covardes. O que eu peço pros irmãos é paz, justiça e liberdade. Do coração. Desse jeito, favela, firmeza total. Valeu, Godoy, a festa tá na hora, hein. Vamos continuar aí, que é isso mesmo. Valeu, rapaz!